Gosto de ser imaturo com você. Gosto de me entregar e me perder. Quero poder implicar com todas as maneiras. Mando qualquer coisa pra me entreter. Me arrisco nessa vida só pra ter você. Toda nossa juventude corre pelas veias. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Dos iguais.